o maior festival de arrocha do norte do Brasil, Banda 007, Trilha da Paralhagens. Quem tá apaixonado, solta o grito aí, ó. Vem que vem! Banda 007. É paixão! Coloca a mãozinha pra cima, se sua vida brisa. Queria falar desse amor, dessas loucuras. Vem comigo, vem. Queria te dizer o quanto sofreu quando nós nos brigamos, amor. Mas juro, tudo o que falo é da boca pra fora, é quando o momento. E a verdade? E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você. Vamos jogar a mãozinha pra cima, fica bonito assim, vem Bragança! Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor. Pois saiba que eu não poderia. Tá faltando a mãozinha pra cima no balanço com a gente assim. Alô, Bragança, canta aí. Câncer, amor, te quero do meu lado. Que lindo. Preciso agora de você. Tenho indo tirar todo esse sofrimento. Te quero tanto, meu amado. Sem você eu não sinto nada. E sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá. Na noite foge o sono, não dá mais de aguentar. Volta, vem logo me amar. E se quiser, e se quiser, junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio. E se quiser, venha pra cá que a gente não se cansa de curtir aqui em Bragança. Eu cobro o top das marcantes com você, amor. O giro nova de sucesso. Essa é mais uma com a marca da 007 ao vivo. 007 a rocha. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Juro, não foi combinado, mas aconteceu. Solta a voz e canta comigo assim, meio. O amor que dói, mas foi sempre vencida. Não tem mais jeito. Uou, só você. Parece Julieta e Romeu. Meu lema sabe meu e seu. passando, mas ainda machuco o coração. Eu fico aqui lembrando de toda essa loucura que é a paixão. Eu sei que é difícil de acreditar, mas com você me apaixonei. Se te vi chorar, se te magoei, me perdoe, eu errei. Eu só queria o teu amor, minha princesa, minha flor. Eu só queria te dizer que eu sempre vou amar você. Banda 007, a sofrência do estado do Pará. Pra que brigar, levar tudo a sério? Se uma relação não existe mistério, não dê ouvido pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Eu não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é teu. Vamos fazer o seguinte: suas mulheres cantando bem alto, quero ver assim. Vem comigo, vem. No domingo, na festa do Big Som, saudade. Eu sei, fui uma bola por me apaixonar. Mas um dia essa doutora assim vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você não vou nem levar lembrança. Só da boy! É mentira, inventaram. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Dizem só que se o Maurinho Dedo começa, vou tocar. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big Sun, saudade, eu tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Dizem só que se o mais. Que linda aventura, nós fizemos amor até se acabar. Vou começar, que até gostei. Sabe quando me arrisquei? Era casada, mas eu me dei. Você amava outra alguém. Uou, uou, uou. Hoje eu lembrei de quando. Tive um som com DJ Fábio Cebolinha. Oh, oh, oh. Hoje eu lembrei de quando você era só minha. Oh, oh, oh. Curtindo o som com DJ Fábio. Toca aí. Banda 007. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Banda 007. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a pergunta por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. E dois braços abertos me abraçaram como antigamente. Tanto que dizer e não falei, e chorei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Canta, Bragança! Prefiro estar... Vem! pode mais. E é que eu prefiro ouvir tua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Chora, coração apaixonado. C007. Falando de amor. Alô, parceria! Alô, Mario! 007. E por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Diz pra mim assim, ó. E se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Comigo assim no balanço, vem! Esquece esse enxuga. Quem perdeu e se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Mais uma vez eu quero ouvir. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade as mulheres de Bragança são muito importantes. E antes que seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Agora é o seguinte, eu te convido pra cantar essa canção maravilhosa, porque eu vim falar de amor bem gostoso. Arrocha, paixão. Vem! O fenômeno que todo o Norte e Nordeste está aplaudindo. Bom demais! Alô, DJ Moisés! Banda 007. E sabe aquela menina sentada ali, um olhar desconfiado tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe qual é. Isso é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela. E o que, e o que? Canta! E cuida bem dela, você não. Oh, paixão! E promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. E foi por um triz, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Vem mais sucesso! Um dia vai me procurar. Canta, vai. Um dia você vai. Que eu amo mais do que eu. Ninguém te amou. Um dia eu vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Minha vida agora de uma vez vai desaparecer. um dia como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, chorando vai procurar aqui, pedindo pra voltar. 007 ao limão, eita paixão. Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que é uma mais do que eu, ninguém lhe amou. Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, quando eu falo, um dia vou aqui sozinha, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém lhe amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui, pedindo vida e sucesso. E segue seu caminho, mas não esquece. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui. Hey! Olha o sucesso. Tá doendo, é, tá chorando, é. Bem feito, bem feito. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente. Te confesso que eu quis, mas tive que deixar. Não suportava mais tanta ingratidão. Mendiguei o seu amor. Fui o quem? Eu fui o seu brinquedo. Depois que eu fui embora, chora. Tá doendo, é. Tá chorando, é. Todo castigo é pouco. Da alegria pedrou. Tá doendo, é. Tá chorando, é. Bem feito, bem feito. Tá doendo, é. Todo castigo é pouco. Da alegria pedrou. Tá doendo, é. Eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu chorei na sua frente. Eu te confesso que não quis, mas tive que deixar. Não suportava mais tanta ingratidão. Mendiguei o seu amor. Eu fui o seu brinquedo. E depois que eu fui embora, chora. Tá doendo, é. Castigo é pouco, vale que até troco. Tá doendo, é, tá chorando, é. E bem feito, bem feito. Tá doendo, é, tá chorando, é. Todo castigo é pouco, vale que até troco. Tá doendo, é, tá chorando, é. E bem feito, e bem feito. Sentiu na pele, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu sonho acordado quando eu te vejo. Juro, tentei lutar, mas eu me apaixonei. E com esse rosto de anjo tomou conta de mim. Não tive armas pra lutar. Uma aventura incrível juntos construímos nessa arte que é amar. Essa paixão sem freio é essa por você. Não tem nem como comparar a força desse amor. Paixão. De mim, não tive armas pra lutar. Uma aventura incrível juntos construímos nessa arte que é amar. Paixão sem freio é essa por você. Não tem nem como comparar a força desse amor. Paixão sem freio. A sofrência do estado. Ô, paixão! Só quem tá apaixonado, solta o gritão aí, ó! Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro antes de ir embora. Te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu... É só você fazer assim que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar. E juntando forças pra poder falar. O que eu volto é só com você sorrir. E que eu volto é só só com fazer assim que eu volto. Agora tenho o prazer de chamar essa banda que é a revelação de 2015, Trio das Aparelhagens. Chega pra cá, meu parceiro. Oh, paixão! Trio das Aparelhagens. Abra o coração e deixa meu amor entrar. Tenho motivos pra te amar. O seu coração é meu. Viajei no tempo só pra reencontrar você. Eu não quero te perder. O seu coração. De volta perto de mim, tenho medo, e o destino fez as portas. E o sonho, quem tá apaixonado, canta aí, quero ouvir. E se eu... E aí? O quanto eu te amo. Você sabe que eu te amo. Mas na verdade, você sabe que eu. Faz sucesso pra você se apaixonar. Macaxeira na guitarra, Rocha, vai. Trio das Aparelhagens. Trio das Aparelhagens. David, compositor, Simba. Sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. E aí? E se depois você me abandonar, eu não mereço. Agora quero ver vocês, mulheres, olhando nos meus olhos, vai. Pra você, eu sou tudo que me faz de novo acreditar que você. Eu ouvi dizer que em Bragança tem muita mulher apaixonada. Agora eu quero me cantar comigo assim, vem. Canta que eu vou rachando. Que o quê? Que eu era seu. Oh, só não sou o grande amor da sua vida. Nada foi sonho. Prendas Aparelhagem. Agora eu vou lá atrás buscar a loura mais bonita. Mais charmosa, Trio das Aparelhagens. Oi, gente! Anda comigo, minha amor! Bora rachar, bora! Vamos lá! Trio das Aparelhagens. Sucesso! Bora, marca! Arracha, vai! Vamos se apaixonar! Trio das Aparelhagens. Anda comigo assim, vai! Faz tempo que eu olho pra você. É Mas você sempre fica me salvando. Para de pirraça, vem ficar comigo. Ai, garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar, você é ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Cê sabe que sou seu. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. E chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Eu quero ser feliz. E você também. Rosca no meu corpo. Fazer amor, neném. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. E chega mais pra perto, vem, vem. Aparelhagens. Mas a verdade é que eu vim pra sonhar em te ver voltar. Me perdoa, não fui santa. Esse é meu último pedido. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei. Nossa, cubito, sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito. Quem tá afim de beijar na boca, canta bem alto assim, ó. E tua boca é minha. E sua boca é minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Arrocha, arrocha. Vem mais um assim. seu amor agora, não há saudade depois. E o seu carimbo é na vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Eu quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em uma estação. Eu quero flores em vida, seu sorriso me iluminar, e as lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu estou errado. vem se esbalando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaía. Quando eu te vi, a paixão veio à tona, fui a nocaute, beijei a lona, o meu corpo tremeu, e o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu, e ainda sou o mesmo, bobo apaixonado, e seu pra te reconquistar, junto com DJ Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Sucesso! Oh, nossa brisa! Alô, parceiro Marcinho! Essa é do Sudão! Hoje que está desimpedida, pensei marcar pra gente se ver. Colocar nossa conversa em dia, nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Hoje que está desimpedida, pensei marcar querendo te rever. Colocar nossa conversa em dia, nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Quem sabe uma cerveja no mar, um convite pra jantar, o clima certo tem que escolher. Depois vamos nos amar, juro não vou demorar pra confessar que eu amo você. Quem sabe uma cerveja no bar, um convite pra jantar, o clima certo tem que escolher. Depois vamos nos amar, juro não vou demorar pra confessar que eu amo você. Encontro marcado lá no sul do sol, de um lugar certo pra te reconquistar, junto com Didi Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Encontro marcado lá no sul do sol, de um lugar certo pra te reconquistar, junto com Didi Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Banda 007, a sofrência do estado do Pará. Solta o grito aí quem tá apaixonado. Aproveitando esse clima maravilhoso, vem beijar na boca, sentir o cheiro, o sabor da pessoa amada, mas canta bem gostoso assim. Se quiser partir, eu não vou deixar, eu não vou me acostumar. com um novo amor, pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir. E eu vou me matar, me jogar ao mar. Eu preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você que quis assim, não quis cuidar de mim, me teve, mas não soube dar valor. Estava na boca da galera e eu sei que mexe o coração de muitos quando ouvem até hoje. Não está sendo fácil, não tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, se apagar as lembranças, eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora, preciso ouvir sua voz. Estou só, vem me ver. Eu tô sofrendo, querendo seus bens. Só uma mãozinha assim vai. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoa, porque eu te amo e não vivo sem você. Amor, eu te amo, eu te amo. Sobe, sobe, canta bem alto assim, vai. Só defende. Eu te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Faz, miras a cara, e cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalha. E quando tem conversas sobre mim, por que tu sentes tanto rancor? Chamava e te queria, tu deixaste de ir. Fala tudo, por favor, que mal te fizeu. Um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fizeu, pra tu depois vem me tirar a vida, e quer me ver crucificada ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal. É! Vamos dançar! Banda 007, a sofrência do estado do Pará. Quem sabe quando assim vai? Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. E o que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja só da voz assim, cara, comigo vem. Você deixou no lugar do amor. E todos nossos momentos parecem esquecer. É o que me faz doer. Você tem dó de mim, não. Não mate o meu coração. E decidiu de acabar com nosso amor. Eu vou te encontrar. DJ Joia já vai tocar. Com DJ Beto eu vou te amar. E saiba que te quero tanto. Na explosão do som, DJ Joia já vai tocar. Com DJ Beto eu vou te amar. Vou mais um assim. Curtindo assim, a sofrência do estado do Pará. Vou dizer: oi, amor. Eu tô ligando pra te perguntar se tá bem com essa saudade. Só faz maltratar. Esse dia, meu amor, tá tão difícil pra aguentar. Aqui sem teus carinhos. Me dá vontade de chorar. Um abraço, mil beijinhos e a saudade vai matar. Vou e com o passarinho vou pro mesmo lugar. Vou te fazer um denguinho, logo, logo vou voltar. Chorar, não consigo. todo tempo consegue te apagar. Diz dentro do meu coração, eu vou chorar. Não consigo viver aqui sem ter você. Canta comigo, vai! Eu ainda te amo, te juro, não sabia. Você pode vir